Passa de 2224. Confirma o controle? Passa de 2224. Você poderia confirmar as frequências de novo do centro? 126 decimal 85, alternativa 133 decimal 65. 26853365, isso? Isso. Obrigado. Azul 4071 na linha, mantém pressão no zero. Na linha, mantém 4071. Jet 536, puxa só no portão 5. Webjet 58365, te aguarde. Guardando. Webjet 58110, na escuta? Prossiga. Ingressa no pátio principal agora, posição. Uma nova posição, posição 1 do pátio principal. Gente, posição 1 no pátio principal, Web 5810, grato. Dando na Econ 219, grato. Oscar Golf Sierra, livre pouso, piso no 7, vento 060 graus, 1109. Oscar Sierra. Rumo Nordeste, cruzando 065 em descida, um Boeing 738 da Gol. Aqui tem o tráfego, o Charlie Fonweber está com ele no visual. Vento 070 graus, 08 mais. Teve decolagem, está no 047. 3662, boa noite, táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal, são 3662. Webjet 5836, na escuta? Prossiga. Eu tenho uma aeronave agora, um Airbus da TAM, que vai ingressar no pátio 3, após ele prossegue para o pátio principal, para a posição 09. Após a passagem desta aeronave, está autorizado para o inspecionamento, reporte para o táxi, ok? Webjet 5836. Isso, está autorizado, 5836 da Webjet. Salvador, eu vou 1889 para o Galeão, nível 360, ciente da informação em uniforme. Gol 1889, informação agora, Vitor. Galeão 360, aguarde cópia. Teria saída prevista para o Gol 1889? Saída prevista da El. Da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, 1889. Sono decolado aos 36, controle 1998, bom voo. 0198-4071, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, passando 1600. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5134. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Interceptar Upper November 857, controle 119.8, 5134 transponder, Gol 1889. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 4, Gol 1889. Camarada, fique pronto na posição 4, 1889. Tá 3858, puxa acionamento no 07. São 3858, ciente, aguarde a passagem do Airbus da companhia retaguarda. Após a passagem da mesa, está autorizada no 7, chamo para o táxi, são 3858. Você vai aguardar a aeronave da companhia passando a retaguarda, pode estar autorizado em coordenação com o pessoal do pátio, são 3850. Webjet 5836, a aeronave já ultrapassou, autorizado, o inspecionamento, chamo táxi. Autorizado, chamo de táxi, 5836, Webjet. Dá um localizador, voo 1604. 1604, complete LS, reduz a aproximação, chame torre no 836. Completando, 386, voo 1604. Charlie Alfa November, chame Recife, 1260, alterno 288. 1260, 288, boa November. Salvador, boa noite, voo 1604, estabilizado no ILS da 10. Boa noite, voo 1604, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, voo 1604. WebJet 5836 com 97 a bordo, 4 horas e 20, internando Salvador. Jet 5836, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 0013, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 10, chama a torre 118 decimal meia dúzia de 12.013, ao ajuste WebJet 5836, boa noite. Para o táxi até 3850, alterno João Pessoa, 4 horas e meia, 128 a bordo. 2, livre à direita, 1219. 28 a bordo. 128 a bordo, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 0013, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera, 186, até 3850. Controle, autorizaria o azul 4071 na Proed Bridge? 4071, Bridge fica na área do centro, vai manter a Proed da El após Leda e voa Bridge com o centro, ok? Positivo, obrigado. Só para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, tomando ingresso no pátio principal. É, confirmando, a gente não vai estacionar no pátio 6 da base? Afirmativo, é porque o trecho entre a Taxiway Delta e Juliette está fechado devido a um buraco, ok? Aí o senhor vai ingressar no pátio 3, pátio principal, até o ponto de espera da 10 para seguir via pista para o pátio de autoridades. Não, gente, achava que o pátio principal ia ser o nosso estacionamento. Obrigado. Solo, boa noite, com no 405, ciente da Vitor, autorização Brasília no 400. Uno 405, informação Vitor, confere, Brasília 360, aguarde cópia. Guarda, Uno 405. Solo, gol 1889, está no box 4, pushback acionado. Só final ali, mantém, web 5836. Faz tráfego na curta ali, mantém, 0053 web. Salvador Ground, WebJet 5827, with information Vitor, Galeão 340, ready to copy. WebJet 5827, Galeão, flight level 340, standby for ATC clearance. Standing by for ATC clearance, Galeão 340, WebJet 5827. Corsaira 2580, taxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera transfere torre 118 decimal meia dúzia para o táxi até o pátio de autoridade. Juliette Alfa até o ponto de espera, onde vai chamar a torre, obrigado. Aí. Gol 1604, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal.

4, pronto. Gol 1889, aguarde para o táxi. Gol 1889. Aguardando para o táxi, 1889. Trip 5219 para posto de estacionamento. Trip 5219, só confirmando o pátio 3, se encontra? Ativo. Gente, aguarde para o posto de estacionamento. Eu tenho uma aeronave, um Boeing da Gol, ingressando agora no pátio 3. E posteriormente ingressará no pátio principal. Aguarde a passagem da mesma. Não, se escuta então para o estacionamento 5219. 580, mantenha o ponto de espera aguardando para o ingresso na pista. Pode aguardar na chave. Torre 118, decimal 6, gol 1889. Para ingresso no pátio 3, gol 1604. Gol no 604, ingressa no pátio 3, posteriormente ingressa no pátio principal para a posição 8. Pátio 3, posteriormente pátio principal, posição 8, gol no 604. Isso não vai interferir, ok? Afirmativo, tem o mesmo visual. Solo após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda autorizada para o inspecionamento, chama táxi, pátio 3. Após passagem da aeronave da Gol na retaguarda, livre o push e acionamento Gol 529. A03, Salvador, prossiga. Mantenha o ponto de espera, Gol no 889. Mantenha o ponto de espera, no 889. Readability 1, ok? Webjet 5827. Ready to go. Ok, 545. Webjet 5827, Cleese Galeão, flight level 340 via Upper Whisk 50. Runway takeoff 10, right turn after takeoff, dial departure after Leda position, after BDEV position, Bravo, India, Delta, Echo, Victor, Salvador, departure 119.8, call 5137. Ok, we approach to Galeão, flight level 340, taking off runway 10, turn right after departure, dial Leda BDEV, 119.8, squawk 4137, Webjet 5827. Webjet 5827, squawk 5137, ok? 5137, via Upper Whiskey 50, Webjet 5827. Whisback correct, report ready for startup and push, gate 1, Webjet 5827. We'll call Webjet 5827. para prospeccionamento Gol no 405 no gate 612. Gol 1405, portão 612 autorizado, chame táxi. Chamará táxi, 405. 1-98, bom voo e obrigada. 98, por nada, senhorita. Bom trabalho. 03, Salvador. Olhe. Salvador, boa noite, eu tenho 3858. 3858, subo 370 na saída Momo, vigilância. 370 na saída Momo, 3858. Sá 03, Salvador. Para informar a natureza da pane do seu transponder no modo alfa, no modo Charlie ou totalmente em pane o transponder? Salve, Salvador, é o trip 5219, estacionado com 5 bem a bordo, na meia de 4 horas, alternando Salvador para táxi. Iniciando no 889, na 10. Salvador como alternativa? 5-6 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 10, no ponto de espera torre 118 decimal 62, ajuste 1013, bom voo, trip 5219. Juliette Alfa no ponto de espera do 10186, ajustado 1013, o trip 5219. Eu três contato radar cruzando 145 e descido, SAR 03. Contato radar agora 55 milhas de Salvador. Controle, Guardião 06, boa noite. 06, boa noite, prossiga. Decolou do Cabo Parontina, 04 a bordo, já atingiu a linha do litoral 500 pés, vai chamá-lo na final. Gente, fala final pra porra. Chama o controle 119.8 aos 5.2. 19, boa noite, bom trabalho. 405 com 39 a bordo, 4 horas e 10 alterna Campinas. Inicialmente suba restrito ao 360 aguardando 400 como final. Permitir, 360 aguardando 400. Controle, alterna 3858. 3858 é controle, prossiga. Coordenar Froti pra gente hoje? Aguarde. 3152, uma boa noite com a Vitor para Maceió, Santo Costa. 3152, boa noite. Informação Vitor confere, Maceió 330, aguarde cópia. Aguardando, 3153. 95836, chame Recife 2685, alterna 13365. É 12685 e a secundária qual seria? 12685-3365. 12685-3365, 3885. Boa noite, obrigado. O 07 já avisou o final para Ondina. Gente, não troca o iniciador informar a frequência livre e chama para regresso Salvador do Guardião 06. 06. Pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zumbi, Zulu, uniforme, Mike Bravo, Índia. Controle 119, decimal 8, aciona 5143 no transponder. Autorizado Maceió 330, decola dando 0, primeira curva à esquerda, Puca Zumbi 198, Aciona 5143 do TAR 3152. Protejamento correto, chama pronto para o estacionamento, posição 3, TAR 3152. Vai chamar para o posicionamento 3152. Beleza. É 0019, agora UTC. 0. Ali mantendo 405. O trip decolou ao 56, 119.8, bom voo. 109.8, até volta. Controle Salvador, boa noite. É o trip 5219, decolado na sua escuta. Trip 5219, acione código 5513. Salvador 200, sai da Goiânia, aguardando contato radar. Ah, 5513, está acionado o trip 5219. Trip 5219, agora em contato radar, 3 milhas de Salvador. 5219. Está cruzando 5.000 para 4.000, o Chanel 6313, está visual no setor. Chanel 6313, desça para 2.000 pés, ajuste 1.013, livre LS, aposta estabilizada. 2.013, aposta estabilizada então, 6313. Índia Papa Oscar, sem identificação. Web 5836, controle, prossiga. É, transferência para o centro? Eu já tinha sido transferido. 5836-C12685, alternável 3365, Web 5836. Confirma, 1255, a secundária? 12685. 2685 foi cotejado? Afirmo. 7, então, 5836. O Índia Papa Oscar, acionado 5070. Gente, o Índia Papa Oscar na Pro de Bons para interceptar a chegada e a oportunidade de descida. Gente, Oeste, vou na Cruz do Zé LR e reporte para a descida, onde eu vou. Desce inicialmente para o 080 Índia Papaus. Confirme. Gol 1405. Tá cruzando 2500. Para 360, saída Gole. 360 na Gole, gol 1405. Sá 03, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Para 3000 pés, ajuste no 013, Sá 03. Salve Salvador, boa noite, gol 1604, centro da Vitor. Autorização 370 para Fortaleza. 604 Fortaleza, 370 aguardando cópia. 370 aguardando cópia, gol 1604. TAN 3662, cópia. Prossiga. Autorizado Natal, 370, peso Lu 10. Decola da pista no zero, curva esquerda, Puca, transição Zipar. 119 decimal 8 e 5132 o transponder. Afirmativo, está autorizado 370 para Natal pela Upenzulu 10. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5132 e o controle 198. Correto, TAN 3662, chame pronto para pushback acionamento. Chamará. 040, reposta estabilizada. Tá 03, esquerda 040. Atendendo 080, última pausa. Sim, ainda mantenho. O TAC 3152 para o táxi com 139, 2 horas e 10, hotel na Salvador. Gente, o Guajá 06, mantendo a linha do litoral, 500 pés, reporte através do Pitocô. Só para no através do Pitocô, Guajá. O Sá 03, endurecida para 2000 pés, ajuste 1013, reporte nessa prunha, estabilizado no localizador. Sá 03, endurecida.